4 controle 1, 9, 9, 10, 9, 3, 5. Iniciando com o Chão Azul 4071. Correto, chama para o táxi. Chama lá. 3, 5, tá boa. Copia. Copia. Autorizado para Confins 360, nível na Perusque 58. Decola curva à direita, saída agora e transição Gonza. Aciona 5046 e o controle de alarme nesse lá 35. 360 Confins, uniforme esqui 58, decola 10, perfil Gole, Gonza, curva direita, 5046, 11935, tá 3455. Correto, chama pelo puxa, senhor. Chamaremos, obrigado. Web 6727, foi cópia. Autorizado para Confins nível 340 na PL58, decola curva à direita, saída agora e transição Gonza. Aciona 5052 e o controle de alarme decimal 35. Na curva direita, Gole Gonza, código 5052, 1935. Sim, ativo, chão para puxa acionar. Salvador Azul 4071, pronto para o táxi com 104 a bordo, autonomia 0515, alterna com fins. Livre do táxi até o ponto de espera da 190, lá chama a torre 186. Ponto de espera 190, 186, torre Azul 4071. Salvador, o TAN 3455, pushback acionamento, portal número 8. No 8, observa a passagem do azul aí, tá quase passando aí atrás, depois livre puxa, chama táxi. Pois o azul, livre em coordenação, chama na táxi, 3455. Coroa Salvador, Avianca 6310, há possibilidade de voar direto a Aracaju? Aguarde. Natal 370, lá de cópia. Mais a cópia 3662. Miguel, São Miguel. Salvador, Azul 4071, no ponto de espera 10, pronto. 4071, autorizado a alinhar e decolar, vento sul com 2 nós, 4071. Autorizado a alinhar e decolar, da 10, Azul 4071. Chané 6310, chame o centro Recife, 12545, alterne 12685. 2545, 2685, Recife, avança 6310. Para o táxi, o TAN 3455, o POB de 173 está com 3 horas e 40, alternando Guarulhos. Pronto, 3455. A espera da 10, 18, 612, obrigado e até a próxima. E 4071 decolou 1919, chame o controle em 11935, boa noite. 1935, boa noite, 4071. Gole Salvador, muito boa noite, Azul 4071, decolar na saída Gole Gonza, passando 1500 pés. Azul 4071, subo ao 300, estou vigilante. 04071. Acionamento aguardando o COP. Vai ter 67, está no 8, está no 9, está no 9, está no 9, está no 9, está no 9, está no 9, está no 9, está no 9, está no 9, está no possibilidade de posicionamento aguardando cópia. Identifique, faça vigilância, desça para o nível 050, chegada à mar e vai na prova de TAP. 50. 50 e DAP, muito obrigado, 6748. Qual a velocidade que o senhor desejaria que nós entregássemos aqui no nosso aeronave? A que o senhor quiser. Oh, que beleza, muito obrigado. 5051 e o controle 19-35. Autorizado Natal, nível 370, aeroguia uniforme Zulu 10, decola com curva esquerda na saída pouca transição de par. Transporte 051 e o controle 935-3662. Correto, chamar o táxi, está livre para o estacionário 10. Está livre para o estacionário, vai chamar táxi 3662. Torre, boa noite, TAN 3455, pode esperar da 10, está pronto. 55 autorizado, alinhar e decolar, o vento é calmo, 3455. Ali decola, 3455. Patrulha Salvador, uma boa noite. 1604, agora informação ECO. Boa noite, 1606, identifique, desça ao nível 060, chegada Mare. 060, descida, identificou, chegada Mare. Se possível, efetua o RNAV da 10. Gente. Sou 3455, decolou os 24, chame controle em 119-35, uma boa noite. 1935, obrigado, boa noite. Nada. Primária, por gentileza. 13325. 3325, obrigado, uma boa noite. Salvador, boa noite, tá 3455. Boa noite, 3455, suba o 360, saída Golem. 360, saída Golem, tá 3455. Pode agora, Eval? Afirmativo. Eval, muito obrigado, 3455. Linda, Sound, Bombardier, Echo 30, Miguel. Solo Salvador, 3662 para o táxi, POB 2323, alterna Fortaleza, 2h45 de autonomia. Ok, 3662, calibre do táxi via Juliette, Alfa, até pós Pedro, 1-0, chama a torre 186, quando lá. Táxi Web 6727 com 153 a bordo, autonomia de 3,40, alternando o Galeão. 6727, livre táxi, confirme por mim, por favor. 153. Okay, chame torre 186, táxi à direita. Achei, táxi aqui à direita, torre 186, obrigado, boa noite. Juliette Alfa para 1-0-186 com a torre 3662. Afirmativo. Baixo Salvador, Michael Telefone. 17:24, POB 173, seu horário, obrigado. Até segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Na próxima, no ponto de espera, pronto, 6727. Frejá da linha de decolar, da pista no zero, vento é calmo, 6727. A linha decola, 6727. Webjet afirmativo, 6727 está autorizado, vento é calmo, pista no zero, 6727. Lembra da colagem, 6727. Afirmativo, ajuste 1012. 1012, dona 2000, obrigado. Decolou os 3-0, chame controle em 119-35, uma boa noite. Obrigado, boa noite. Oi, outra 3662. 3662, autorizado a alinhar e decolar da pista no 0, vento é calmo, 3662. Autorizado a alinhar e decolar, 3662. Teste decolou, vai livrando 1500, já. Quando possível, direita sagaz. 340, saída Gole, foi na Prodieval, 6727. Prodieval está presente, muito obrigado, subindo para 340. 3603. Cinco, chame o centro Recife, 13325, alterne 1288. 3325288, 3455, boa noite, obrigado. Boa noite, o TAM 3662, decola. 62, suba ao nível 370, sai da PUCA, contato radar a decolagem. PUCA 370, 3662. Atingi 6.604. Lista para 2.500 pés, ajuste 1.0, 1.2, informe servidor 3.66. Portar a 3.66, seria possível voar o 3.68 da presente após 3.66? Afirmativo. Positivo, descendo para 2.000, vai reportar então no 3.66, 1.604 da Gol. Dole o TAM 3.662, desvio de informação para 40. Frequência 12665, secundária 12425, rota 9422. Pro 40, rota 3662. Gente, está autorizado o dígito de formação, pro 40-3662, após o IPO de Jamo. Gente, após Jamo. Chame torre 118, decimal 612, objeto 6748. 86, obrigado, bom trabalho, até daqui a pouco. Boa noite, objeto 6748. 6748, boa noite, avistado, informe checado, pistão 0, 140 graus, 2 nós, 6748. Obrigado, 6748. 25, alterne 1288. 325288, obrigado, boa noite. Maria, Recife. Bolo 976, chama agora o centro Recife na frequência 12545. A secundária 12685, bom voo. Chame o centro Recife 12545, alterne 12685. Enche o TAM 3662-1245-2685. 104, torre 118, decimal 62. 108, obrigado, 604. Solo 39, libera a direita, solo 29. Direita 29, obrigado. Reporte turbulência do 310-350. Noite, web 7674, outro livrou na sua escuta, senhor. 7748, sente táxi livre, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, obrigado. Autorização para Fortaleza, senhor, no 370. Azul 4071, muda a frequência agora para 1264, a secundária 1288. E liberei contato na entrada em Sagaz, chama Brasília, 1273. Gol 1604. 1604, avistado, cheque para impulso livre 10120 com 4 nós 1604. Autorizado com 612, 1604.